nosso beats, beats. Periferia, periferia. Moleque, um momento, ainda há tempo se consertar. Moleque, um momento, fique atento, ouço alerta. As notícias da favela não são nada animadoras. A guerra todo dia é mais cruel, devastadora. Moleque problemático, ameaça professora. Neguinho de cavaco, tiras preta, paga pau pra loura. De vassoura e avental, lá vai ela, ó. Um ser humano não, um animal com cela. Cancela o contrato assinado com o boy. O empregado desprezado, o espantalho dói, dói. A morte lenta, 360. A morte lenta, abafada pelo pentei. Só direitos pra eles e deveres pra nós. Muita fartura pra eles, migalhas pra nós. O álcool, destruição pior das drogas. O alvo, é você ver se acorda a favela. A quebrada, a pátria amada quer você. Sou um rapper, minha missão na oração te convencer. Liberte a mão, vem comigo. Sou o abrigo, um amigo, incentivo, instrumento. Periferias do Brasil, por que não 100%? Somos redutos do talento. Periferia ao vivo, eu ouço gritos. Periferia vivo, amontoado de aflitos. Famintos de quê? Porque cê sabe. PRTP, não lê, se salve. Sem tela, sem cela, sem grade. A consciência se aproxima da realidade. Só direitos pra eles e deveres pra nós. Muita fartura pra eles, migalhas pra nós. Faustão, televisão também é droga. Ração, se não revolução acaba em moda. Mas aí, se o Bin Laden pega, fica ruim pra Alexandre Pires, rapaz. Falhou, sujou a bandeira brasileira, envergonhando a América Latina inteira. Brincadeira. Inocência, oportunismo, ignorância da história. Chorou nos braços de quem tem fama sem glória. É preciso ter cérebro, coordenação motora, pra não cair na armação da maldita gravadora. Pra não financiar via Coca-Cola a metralhadora. E nem desonrar África, nossa genitura. Periferia ao vivo, eu ouço gritos. A sensação é de tensão, eu ouço gritos. Só direitos pra eles e deveres pra nós. Muita fartura pra eles, migalhas pra nós. Periferia ao vivo, eu ouço gritos. A sensação é de tensão, eu ouço gritos. Só direitos pra eles e deveres pra nós. Muita fartura pra eles, migalhas pra nós. Dexter, exilado sim, preso não. Dexter, exilado sim, preso não, não. Dexter, exilado sim, preso não. Dexter, exilado sim, preso não. Dexter, exilado sim, preso não, não. Dexter, exilado sim, preso não. Dexter, exilado sim, preso não. Dexter, exilado sim, preso não, não.